livro do meu pai só poderia ser lançado num sítio especial como este. E quero agradecer todo o carinho, toda a consideração que têm pelo meu pai. E com certeza o meu pai tenho um imenso orgulho. Há mais projetos que estão guardados entre as quatro paredes do escritório dele e espero sinceramente ainda poder realmente concretizar esses projetos todos.